Esse daqui é o especial da Rádio Capivara, tocando esse som lisérgico, essa experimentação maluca, com essa banda desconhecida sem nome. Ouçam desde o aquecimento dos vocais e dos instrumentos, começando agora, indo até o fim. Parabéns aí à APG pela iniciativa. Valeu, valeu APG, muito, muito bom aí fazer esse lance com vocês, fim de tarde. Tinha muito agradecido aí, eu faço parte do grupo de som, da Rádio Capivara, estamos aí sempre junto, parceiros. A gente vai mandar uma brincadeira aí pra vocês, espero que vocês gostem. Aí, Capivara piscando lá pra geral. Salve Rádio Capivara! Agora ao vivo, sempre na internet, acessem lá Rádio Capivara, radiolivrecapivara.blogspot.com.br. Live stream, programação 24 horas no ar, muito som bom, com os programadores parceiros aí. Aqui no trompete, capela, no violão, Estevão, eu sou o Lucas, Felipe. E a gente vai tentar fazer umas leituras de jazz cigano aí pra gente se divertir um pouco. No som, Julinho, grande parceiro, valeu, obrigado. Bom, e é isso aí. Valeu, galera. Vamos gravar lá em cima, hein? Rádio Livre Capivara, lá o pessoal a mil. Valeu, Jonas. Valeu, galera. Thank you. dessa breja aí, vai. Massa, hein, galera? Valeu. Vamos fazer a saideira. Porque a nossa banda é muito recente, a gente não tem muitos sons ainda, mas tá rolando, valeu aí. O que ele faz o bolinho de chuva? Ele faz um bolinho. Peraí, deixa eu ir pra lá. Puxa lá, vai lá. Vai, capitão. Pro Júlio. Pode cortar aqui, ó. Ele vai usar a produção aqui na bateria. Isso. Vamos lá, mais uma aí, bora. Thank you. Quase boa essa, valeu o incentivo. Lembrando que o palco tá aberto aí, livre, pra quem quiser colar, fazer um som também. Fique à vontade. Nossa banda é limitada, tamo começando. Mas é isso aí. Ronaldo, vamos fazer uma. Ronaldo Martins Gomes aqui vai subir com a gente fazer um. Fazer um improviso aí, vai, já que tá tudo tranquilo, vamos aí. Será que nós começamos um blues lento e depois aceleramos ele? Você trabalha sol maior, dó em dó. E essa é a pegada. Improviso. Valeu, galera, valeu. Thank you. É isso aí, terminou essa gravação, esse som, essa... Vocês estão ouvindo alguma coisa? Vocês estão ouvindo alguma coisa que agora é o dono do som que está fazendo? É o Julinho, meu. Vocês estão ouvindo aí no background o Julinho detonando a parada. Ele que controla o som do Rádio Livre. Do palco livre, da Rádio Livre Capivara. É ele que está transmitindo agora. Vocês ouviram um som legal, não ouviram? Querem vir tocar aqui? Venham, participem. Participem do palco livre que está aberto para qualquer tipo de banda, para qualquer tipo de música, para qualquer tipo de protesto. Vamos fazer uma brincadeira aqui chamada Sun Blues. É utilizar um instrumento, a gaita, e fazer um blues. Não sei se vai ficar legal, mas eu espero, realmente espero que vocês gostem, tá? Nós vamos fazer na maior vibe, vamos ver. Pessoal, valeu a intenção. Primeira vez que a gente brinca junto e etc. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Aquela do Titanic, então.